cena. DJ Zé Luís apresenta Live Set. Duas horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma sessão do Live Set. Live Set. You listen, you groove. Durante as próximas duas horas, esperamos que fiques desse lado para ficar a conhecer tudo o que importa neste momento no mundo da música de dança. Power Play. Abrimos, como habitualmente, com os 10 temas essenciais para teres na tua mala. A contagem das 10 mais começa com um tema novo, entrada para a 10ª posição. Dennis Ferrer com o novo single, The Red Room. 10.

Vamos subindo agora para o número 8, onde esta semana contamos com Afrojack featuring Eva Simmons. O single chama-se Take Over Control. 8. Yeah. Coldplay. Número 7 esta semana para Where Do We Go? É o tema de Bass Clapped featuring Chris Arnold. 7. estamos a fechar a primeira parte da contagem dos 10 temas de dança com maior importância neste momento em todo o mundo e seguimos para o número 6, onde está Serge Devin featuring Hadley. O single chama-se Ghost. Sim.

makes me wonder. Life Vamp. Yeah. Power Play. Estamos já nas três primeiras. Seguimos agora para o número 3, onde está Keto Jiménez e Luis Vázquez. Bucaro, a remix para Javi Torres. Free. Apresenta. A Tech Promo apresenta Mambaia, o novo hit de DJ Zé Luiz. Mambaia, já todos cantam. Já todos cantam. Mambaia, de DJ Zé Luiz, mega hit nacional. todas as informações em www.djzeluis.com. That's not a DJ, save my life. Mindset. In the mix. A funky beat. Mindset. Power play. Número 2 esta semana era número 1 a semana passada e na semana anterior e nas últimas 4 semanas. Estamos a falar de Barbra Streisand, o tema de Duck Sock. É esta semana o número 2. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Funky beat. Live set. Power play. Bom, e já não é novidade que temos um novo primeiro lugar. Trata-se deste Trust in Yourself, um tema fantástico de Danny Marquez featuring Emma. É o número 1 esta semana. 1-1. Trust in yourself and nobody else. Trust in yourself.

We'll be right back. djzeluis.com. Oh, DJZéLuís.com.

watch them chopping up and make you feel so rude. You might have listened to a thought was fat. So gotta walk around, man. Gotta walk around, man. Gotta walk around, man. Gotta walk around, man. People wanna step into the people wanna step into the people wanna step into the people wanna step into the gotta walk around, man. Gotta walk around, man. Gotta walk around, man. People wanna step into the people wanna step into the people wanna step into the party and jive. Party and job. djzeluis.com. Ha!